André Cedês, o moral de Ibicoara. É o hit das blogueirinhas. Chama. Capita produção. É, tudo de favela. Fala pra ela. Tudo de Tem goza, manhosa. Toda cheirosinha. Pra sair de casa. É uma ladainha. Tem goza, manhosa. Toda cheirosinha. Pra sair de casa. É uma ladainha. Blogueirinha, famosinha. Blogueirinha, famosinha. Toma na pepe, toma na pepe, toma na pepe, toma na pepe, toma, toma na pepe, toma na pepe, toma, toma na pepe, toma na pepe. Fala assim pra ela, ó. Tem goza, manhosa, toda cheirosinha, pra sair de casa. É uma ladainha. Tem goza, manhosa, toda cheirosinha. Blogueirinha, famosinha. Blogueirinha, famosinha. Toma na, toma na, toma na, toma na. Tchá, tchá, tugu, tchá. Toma na pepequinha. Toma, toma na pepequinha. Toma na pepequinha. Toma, toma na pepequinha. Toma na pepequinha. Com essa ideia, malucão. É rude de favela. Fala pra ela. Chegou, pagou funk original. Esquece. Caralho, toma na pepequinha, toma, toma na pepequinha, toma na pepequinha, tchau, tchau.